8 no 6, no solo 0500, libere próxima direita via Fox, táxi via Alfa Juliette, posição 05, pátio principal. Fox Alfa Juliette 05, 8 no 6. Foi Salvador, 8197, da Gol, com informação eco, autorização, Guarulhos, 4070. Gol 8-7, informação eco, confere, porém tem um pré-aprovado 360. Copia, aguarda a coordenação 400. Copio 360. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta uppers do Lu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20, decimal 8, e aciona 5-5-4-7 no transponder. Autorizado 360, decola da 1-0, curva direita, Arbor, posição Elefa, uppers do Lu 2-1, controle 208, aciona 4-7, gol 8-7. Correto, confirma o portão? 0. Ciente, no 5, chama pronto para o espectacionamento, gol 8-7. Agora em 4-7.